Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 504. Numa semana em que a gente teve vitória. Eu não sei nem como é que comemora a vitória, mas eu estou desacostumado disso. Estamos agora fora da zona. Pelo menos a gente tem esse sossego aí. E tivemos um jogo aí cheio de polêmicas que a gente vai discutir hoje. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Neleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Estranho você falar que não sabe o que é MC, sendo que a gente está 4 partidas invicto, né? Uma vitória, 2 empates, outra vitória. Então, assim, é só alegria. Agora, assim, se o Valentim tivesse chegado quando chegou o Anderson, eu acho que o acesso era a realidade. Mas chegou um pouquinho tarde, a gente vai ficar ali na metade superior da tabela, mas um pouco distante ali do G4. Gostei de ver, achei bacana aí o entusiasmo aí. Hoje a gente vai inverter um pouco aqui o nosso resumista. Eu vou chamar ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê o seu boa noite e comente a camiseta sexy sem ser vulgar de Felipe Neleucas. Gente, boa noite. Bom demais fazer um programa depois de uma vitória. E nosso herói Decabits, sempre sensualizando nas redes sociais, né? Antes de menino Lucas fazer o resumo, a nota triste de hoje é o falecimento de Neneca, né? Uma pena, cara. Neneca foi um baita goleiro que a gente teve aqui. 2 perdas de goleiro no mesmo ano, hein? Ruim isso, péssimo. E cuidar dos jovens, não, Neneca, 45 anos, cara. Muito novo. Nós vamos lembrar aí que realmente foi um goleiro que marcou a história, né? Passou com a gente, como eu costumo dizer, mastigou vidro junto com a gente, né? Então a gente tem uma lembrança muito forte dele, nós vamos falar dele sim. E por último, mas não menos importante, o homem que está no celular hoje, que vai fazer nosso resumo, dê seu boa noite, Lucas Neleucas. Boa noite, tô até rouco, né? Tanto que eu gritei ontem, e realmente é por conta dos gritos de ontem, viu? Grande responsabilidade ter que substituir o quadro resumo do Thales, que não tem vinheta. Mas ontem estive presente no Independência, depois de um tempo, consegui viabilizar minha ida ao estádio. E foi um jogo bem... Há muito tempo que eu não ficava tão tenso assistindo uma partida de futebol em loco. E olha que a gente torce para a América, né? Mas vamos lá, antes da partida, eu fui ver nas redes sociais, né, vendo os sites de notícia, que o Curitiba tinha tido 3 jogadores expulsos no último jogo, que era o Cleison, Felipe Machado e o Pedro Rangel, contra a confusão que teve com o Goiás. O Pedro Rangel acho que é goleiro reserva, não ia fazer muita diferença, enfim, acho que ele é reserva, mas o Felipe Machado e o Cleison eram 2 jogadores que revezavam, eles chegaram a ser titulares, então pensei, bom, pelo menos são 2 desfalques ali. E quando eles anunciaram a escalação, eles anunciaram com o Depena, o Josué e o Delator no banco, que são 3 jogadores bons ofensivamente, e eles entraram com 3 volantes. Então, assim, quando eu vi isso, eu pensei, pô, pelo menos eles não vão marcar a nossa saída e vão... o jogo vai ser um pouco mais tranquilo, porque o time que marca a nossa saída de bola geralmente nos causa bastante dificuldade. E a nossa escalação foi a escalação que o Valentim vem usando para surpresa de muitos, já que dessa vez não tinha muita desculpa para ter o Miguelito no banco. Então ele foi lá com o Gustavo, o Júlio César no lateral, o Ricardo Silva, o Lucão, o Paulinho, o Felipe Amaral, o Cauã Diniz, Elisari, Stênio, Bigode e Arthur Souza. Uma escalação que não é dos nossos sonhos, mas é que ele vem usando. E o América começou o jogo até relativamente bem. Eu achei que estava mais ou menos ali equilibrado, o Curitiba não estava marcando em cima, mas a gente naquele problema crônico que é de falta de criatividade. Sem o Miguelito, acho que isso fica mais evidente ainda, né? Nosso lado direito já não é muito criativo, porque é o Júlio César fazendo a lateral direita, que aí não é culpa dele, né? Ele é um zagueiro ali meio que improvisado. Mas depois dos 20 minutos do primeiro tempo, aí 20, 20 e poucos minutos, só deu Curitiba. Aí foi o goleiro Gustavo, que tem se mostrado, assim, talvez a melhor contratação na temporada, fez 2 defesas, assim, não, fez 3 grandes defesas, uma de fora da área e 2, uma de queima-roupa dentro da pequena área, e uma outra também dentro da área, e graças a ele a gente saiu com empate, porque era para o Curitiba ter aberto 1 ou 2 a 0 logo no primeiro tempo. Aí fomos para o intervalo, demos aquela acalmada, antes do intervalo, a torcida já começou a pedir o Miguelito. E eu não sei se por causa disso o Valentim falou assim, pô, se a gente não tá dando jeito, ele resolveu entrar com o Miguelito e, para minha surpresa, pelo menos, tirou o bigode, né? Então, e também ele tirou o Elizário, que fez um primeiro tempo muito ruim, na minha opinião, e entrou o Iago Souza, que assim, eu fiquei até na dúvida se ele tinha entrado mesmo, porque não fez muito, não sei se tem as estatísticas dele, mas ele praticamente não pegou na bola. Mas assim, entrou o Miguelito. Aí, o Miguelito sozinho não tava... não estava produzindo muito ofensivamente. O começo do segundo tempo ainda foi mais do Curitiba. E aí entrou a surpresa, que eu confesso que eu nem tinha visto, que estava no banco, né? Que é um jogador que até então estava sendo descartado do América, tinha sido emprestado, enfim, que foi o Tauan. E, para surpresa de todos, o Tauan entrou no lugar do Estênio, que também já não estava fazendo uma grande partida, já tinha cansado. E o Tauan, uma jogada, assim, linda jogada, onde normalmente ali... O que os nossos atacantes de beirada normalmente fariam seria talcar para o Paulinho e tentar entrar na área ali. Ele, com muita... colocou a responsabilidade mesmo, né? Assumiu a responsabilidade, deu um drible no jogador do Curitiba e cruzou para a área com o Miguelito, que estava muito bem posicionado, que também é uma outra coisa que faz falta nos nossos atacantes, né? Até quando alguém chega na linha de fundo e cruza, normalmente não tem alguém ali para conferir. E o Miguelito conferiu, mas assim, para mim o gol foi... 90% do Tauan. Muito se falou do Miguelito, mas a jogada do Tauan foi sensacional. Aí o time cresceu, o Curitiba começou a sentir, o Moza, né, o técnico Curitiba, aí sim começou a colocar o Josué, que é o camisa 10 dele, que está voltando de lesão, colocou o Depena, começou a colocar a turma do ataque, né, começou a abrir mão das obrigações defensivas ali. E numa jogada, uma bola cruzada na área, o Rafa Silva fez o que quase nenhum atacante do América tem feito, que é finalizado dentro da área, né? Normalmente foi aquela trocação de bola. Ele finalizou, a bola pegou no Júlio e foi gol. Aí foi o momento que eu acho que foi por isso que eu fiquei rouco. Eu comecei a gritar pra caramba, que eu falei, pô, finalmente uma vitória, né? Agora 30 do primeiro tempo, 30 do segundo tempo, 2-0, não vai perder. Só que o VAR, aí assim, não sei a opinião dos senhores, não sei a opinião dos demais aí que estão ouvindo a gente, mas eu não consegui entender essa anulação até agora, porque a bola pega no braço, no ombro praticamente do Júlio, com o braço totalmente colado ao corpo e entra. E assim, não sei, eu queria muito ouvir esse áudio do VAR para ter chamado, porque lá do campo o VAR chamou, achei que tinha sido mão, acabou, mas depois que eu cheguei em casa e vendo o lance na televisão, eu não compreendi essa anulação. Para mim, assim, se o América não tivesse ganho, seria uma totalmente na conta do VAR. Aí, bom... O Curitiba, com isso, ganhou um pouquinho mais de moral, foi para o ataque, eles começaram a nos causar bastante dificuldade, e no final já estava aquele abafo ali, o Jaci, que é o zagueiro deles, já estava praticamente como atacante na nossa área. O Paulinho, até por inexperiência, por ser muito novo, perdeu duas postes de bola, assim, que deu um lateral para ele no nosso campo defensivo, né? Foi tentar chutar com a direita, com a esquerda, a bola pegou no pé direito, foi para a lateral. O zagueiro deles, o Maicon, fez um cruzamento, o nosso goleiro Gustavo saiu para socar, socou a bola e o VAR chamou de novo. Aí nessa hora eu vou confessar que assim, ali a minha acho que a torcida inteira, né, ficou em choque ali com o possível pênalti, aquela demora do árbitro para checar. O VAR chamou, o árbitro foi, e o árbitro com muita personalidade resolveu não cair na do VAR e não deu pênalti. O lance, para mim, é muito difícil, não dá para cravar claramente, mas assim, a impressão que dá é que o Gustavo soca a bola e no movimento já assim em direção ao gol e o Gustavo em direção a fora da área, eles se trombam. Então é o que me parece, foi o que o juiz confirmou. Mas, de novo, a gente perde outra bola na linha ofensiva ali, tem um outro cruzamento para a área e quase que eles fazem outro gol, Gustavo de novo e a gente sai com 1-0. Graças a Deus, saiu, deu aquele, acho que a torcida inteira, quando terminou o jogo, foi uma sensação assim, de alívio enorme. Encontrei no final até com o Brunão, emocionado ali, que foi, acho que foi um jogo que a gente ganhou meio que no grito ali. Não jogamos bem, não fizemos uma partida que a gente foi brilhante taticamente, tecnicamente, mas eu acho que, igual eu falei até no último programa, tem hora que os 3 pontos valem mais do que a atuação. Depois do jogo, tanto o América quanto o Curitiba reclamaram da arbitragem. Até nas mídias sociais, os próprios torcedores do Curitiba acham que o gol do América não deveria ter sido anulado, né, o segundo gol, mas para o Curitiba foi pênalti, para a torcida do América não foi pênalti. O que importa é que a gente venceu o Curitiba, saímos da zona de rebaixamento e que tenha saído a zica também, que dá um pouco de tranquilidade para os jogadores. Acho que é isso. Beleza, é isso aí. Como o Minto falou na entrevista, na coletiva pós-jogo, primeira vez que o Valentim está no time, com o time fora da zona de rebaixamento. Então, agora, quem sabe essa vitória aí vai servir para a gente, né? Se garantir ao menos na B, já que a chance de subir é praticamente zero, né? Eu acho que a gente precisa buscar 5 vitórias que faltam aí para a gente afastar isso de qualquer jeito. Contudo, a vitória foi ótima, mas eu achei que a gente fez um jogo não muito bom. O que vocês acharam? Eu achei que foi um jogo ruim pelas peças. Ofensivamente, não são peças que ajudam muita coisa. Querendo ou não, o Arthur é limitado e o William já não o justifica em campo. E o Stélio, assim, ele é muito ele é muito voluntarioso, ele tenta, mas ele é meio previsível. Então, se ele é a opção que está mais próxima de criar alguma coisa, fica fácil. E aí, meio que bloquearam ele e o Elisário, o time não, começou a não ter muita coisa para fazer. E a bola não chegava. Então, era só defender. E defender com o Ricardo Silva e o Lucão, a gente sabe como é que era. Uma hora a bola chega no goleiro. Por sorte, dessa vez, chegou no goleiro e não no que a gente tinha antes ali, que era só uma mera catraca ali, ficou deixando só a bola entrar e tirar, né? Então, ele salvou, segurou o placar, e quando a gente colocou peças melhores na frente, a gente começou a ter um pouco mais de oportunidade e criamos. Fizemos um gol numa bela jogada, na jogada seguinte também, do Tauã, teve escanteio, um bom cruzamento ali, o Rafa Silva mostrou também, que às vezes talvez valha a pena tentar em lugar do Arthur, já que ele também é voluntarioso assim, né, mas é um pouco mais experiente, e temos feito o segundo gol, né, mas sim, foi pouco, se a gente tivesse um dos goleiros que a gente teve antes da chegada do Gustavo, fatalmente a gente teria virado o primeiro tempo perdendo de 3-0, porque creio ou não, a nossa zaga ainda é muito ruim, e nosso ataque não ajuda em muita coisa, né, então Eu achei que o time melhorou muito depois das mexidas. No primeiro tempo, achei que a gente foi bem mal. Inclusive ali, sei lá, depois dos 20, mais ou menos, o jogo virou todo pro Curitiba. E depois, com as trocas do intervalo e as mexidas que vieram depois, eu achei que o time melhorou. Eu acho que merece uma chance de titular ali. O Elisário até não vinha tão mal. Mas o Elisário, a gente mais ou menos sabe o que esperar dele. O Iago é um pouco mais... dá um pouco mais de dinâmica pro meio de campo, né? Ele é mais rápido, ele chega mais, então acho que... Mais gás, né? E aquela história, né? O Elisário já tá com 30 alguma coisa, a gente não vai ganhar mais nada nele e tal. Deixa ele com peça pra compor elenco, já que ele tá aí, né? Mas o Iago Souza, se a gente desenvolve ele, a gente até ganha um capilé no futuro, né? Então acho que vale a pena insistir um pouco mais com esses jogadores, que a gente pode ter algum retorno também. E que mostra o potencial, não é só porque ele é jovem, tem entrado bem, né? Minho Thales, e você? Você achou que aquele processo de evolução do Valentim teve mais um passo nesse jogo de ontem? Então, o jogo de ontem, ele tem algumas particularidades, né? O próprio narrador da ESPN falou, nosso retrospecto contra o Curitiba dentro de casa era ruim, né? A gente não vence o Curitiba em todos os jogos. E é um bom time. O Curitiba é, sim, um bom time. O Curitiba era o líder. O Curitiba tinha e tem a defesa menos vazada. E o América estava na zona de rebaixamento, né? Então, assim, era uma briga bem diferente, né? Um time... E o Mozart está no comando do Curitiba há muito tempo. O Valentim acabou de chegar. O Valentim está arrumando as cagadas que foram feitas durante o ano. Foi normal, toda a pressão do Curitiba era mais do que certo isso, depois da gente ter feito gol. Revi o lance várias vezes do gol anulado e confesso que acho que hoje em dia o futebol está muito mais interpretativo do que tudo, né? Porrada de câmera para o ângulo, até porque, não sei se vocês viram os programas esportivos de ontem e de hoje, a grande discussão é o Grenal, um pênalti que foi dado pro Inter lá, que é um negócio absurdo. O VAR fica. O VAR demora uns 3 a 4 minutos tentando achar alguma forma de justificar um pênalti. E ontem foi a mesma coisa. Então, essa vitória é importantíssima, particularmente eu não acreditava nela. principalmente pelos outros jogos, pelo histórico que a gente está vindo. A gente está vindo no histórico, apesar de ser o quarto jogo sem vencer, sem perder. O time do América é um time que está se moldando com o Valentim, e o Curitiba já é um time pronto, é um time que provavelmente vai subir. É, investiu bem em tudo, e o América, se você for pegar o elenco do América, se você pegar todos os nossos 30 e tantos jogadores, é um elenco bom. Não é um elenco para estar na zona de rebaixamento, mas nós temos hoje talvez o melhor departamento. Não é que a gente tem o melhor departamento, nós temos hoje o melhor spa para jogadores. Os nossos jogadores que estão no departamento médico seriam praticamente, provavelmente seriam titulares em grande parte dos times que estão disputando a vaga na Série A ali, na Série B. O próprio Marlon, a Lei, por aí vai. O próprio Jacaré, se você for pensar, estaria disputando. Então, assim, é um 2025 cheio de problemas, cheio de coisas erradas, cheio de decisões equivocadas. A gente hoje tem um ex-presidente que vai para a rede social para fazer média, que não sei com quem. Se ele andasse nas ruas das proximidades da Independência antes do jogo, ele veria que o que ele está fazendo não está agradando o torcedor do América. Pode estar agradando os eleitores dele, pode estar agradando a turma dele lá, mas a gente não está agradando, não. Então a gente até pediria que ele se comportasse melhor, né? Se deixasse o América sair dessa situação. Está uma situação complexa, não está uma situação para ficar em rede social, a figura que ele é, e ficar fazendo o tipo de coisa que ele está fazendo. Assim, apesar de que quem sou eu para cagar a regra de como se faz, mas eu acho que na posição que ele ocupa, ele devia se preocupar agora com o TCE, né? Acho que é estranho mesmo que ele está. Preocupar com o TCE, esquecer um pouquinho o América, deixa o América se virar, né? Então é isso. Falei muito, né? Bom demais, velho. Vocês falaram aí, eu acho que realmente um dos grandes arquitetos da vitória de ontem foi o Gustavo, né? Nosso goleiro. Quando foi acionado, e quando acionado, respondeu bem, inclusive salvando bolas ali que se fosse a turma aí que passou o resto do ano no gol do América, a gente teria começado perdendo com toda certeza. Contrato até final do ano, né? Contrato do Gustavo até o final do ano. Não vamos falar sobre isso, não, porque se bobear, amanhã já chega a renovação dele por 16 não, temporadas com a América. Não, é assim que funciona a América. Não, peraí. Mas a gente contratou um tanto de bucha com o contrato até o final de 2016. O mais promissorzinho deles a gente fechou só até o final desse ano. Só uma reflexão, né? Exatamente, é certo, cara. É o que eu falei anteriormente. As decisões erradas dos últimos anos estão tendo esse reflexo tudo aí, né? Jacaré, 3 anos de contrato. Alê, o Internacional queria o Alê, 3 anos de contrato. Ricardo Silva encerrou o contrato ano passado. O zagueiro que vem aí, que nunca nos ajudou com porra nenhuma, fez uma Série B lá atrás, que ele foi mais lembrado pelos gols de cabeça do que pelas jogadas como um defensor. Chegou o final do ano, a gente tinha chance de deixar ele embora, né? Dar uma aliviada na nossa folha salarial. A gente vai e renova com ele por mais um ano. Então, assim, cheio de decisões equivocadas, cara. Cheio de decisões equivocadas. E o Jacaré, que o Valentim falou na coletiva que conta com ele. Ele estava no vestiário lá ontem. Mas eu, no lugar do Valentim, contaria também com o Jacaré. Mas eu achei. E uma coisa também que eu vi no pós-jogo na Itatiaia, né? Mencionaram que quem trouxe o Tauan de volta foi o Paulo Assis, porque o Paulo Assis, inclusive, era o executivo de futebol lá do Londrina, né? Quando ele veio para o América e viu que o atleta era do América, chamou de volta. E na Itatiaia falaram alguma coisa relacionada a problema extra-campo, que ele chegou a treinar separado por conta disso e tal. Não sei o que houve, mas... E não dá para falar também que o Tauan é o novo Neymar, né? Assim, é novo ainda e tal. Mas já pelo jogo de ontem mostrou que, assim, o América contrata uns Facundo Labandeira, não sei quem da hora e tal, e tem um menino que era daqui, estava emprestado e que às vezes pode fazer pelo menos o mesmo tanto, no mínimo o mesmo tanto que umas porcaria que acaba vindo, com todo respeito aos que vieram. Isso aí. Deixa eu ler alguns comentários, gente. O grande Marcos Graça está aqui. Boa noite, Letos. Abri cerveja na segunda-feira para comemorar a vitória do Coelho e início das férias. Zé Flávio Moreira falando, dando boa noite, ótima vitória. Bruno Palmeira, Valentim maior que Guardiola. Sofá americano. Abemos goleiro, vitória importante para recuperação e manutenção na Série A. Ô, louco. E dá-lhe Felipe Deleu com os comentários hoje sobre o lance do gol anulado. Calma que nós vamos chegar nesse momento aí. Acho que o doutor, acho que o doutor Adolfo tá falando manutenção na Série B, cara. É. Acho que ele errou as letras do alfabeto aí. Infelizmente. Gilmar Pereira, boa noite, Letos. No jogo de ontem jogamos contra 17, incluindo o trio do VAR. Contra tudo e contra todos, não iremos cair. Olha, mas eu até acho que não foi contra o trio, não, porque vocês escutaram os áudios do VAR? Dois lances. O do segundo lance é engraçado, porque ela fala assim: olha só, ele socou ele. Aí o cara fala: não, esse é um lance normal de jogo, não é pênalti. Olha pra você ver. Se você olhar, o juiz estava bem colocado, o juiz viu de perto a jogada. E ela insistindo, não, bateu, nos calma, minha filha. Aí eu achei que o outro cara falou assim, não, isso é lance normal de jogo, não é pênalti não. Ela, não, mas olha só aqui, não sei o que, vou chamar ele pra rever. Aí ele rever, não, tá vendo, ele pega na bola, depois pega no cara, lance normal de jogo, vou dar pênalti não. E depois que, quando acabou o jogo, eles chegaram a checar outro lance, né, porque o juiz demorou um pouquinho pra encerrar, porque tava checando de novo o possível pênalti. O VAR tava afim de atrapalhar a partida, puta merda. Eu até acho que ele meio que ele apita lá, ele só fala uma coisa, ó, vai chegar bosta, que eu sei que não foi nada. E apitou, porque ele fala uma coisa e apita. Eu só consegui pensar no meme daquele do Wagner Mancini, de se investigar direitinho. Dureza, viu? Tava querendo. Lucas Potes, Angelino Duarte estão aqui falando do William Batista. Gente, o William Batista já foi, vocês estão igual a Alencar. Que fica falando de trazer bruxo de volta. Né? Tchau, já foi. A esses que falam que o desempenho era melhor. O William Batista, ele empatou com o Paysandu tal qual o Valentim. Aí vou colocar, empatou com o Paysandu em casa, que é pior ainda do que o um empate fora. E ele perdeu pro Curitiba. Já foi, então, só, assim, tchau. Não dá para comparar. Ele perdeu pro Operário. O Valentim empatou. Vou colocar de pontos nessa, né, sequência que ele teve aí. O Valentim teve mais pontos. Gente, esses dois ouvintes aí que comentaram sobre o William Batista, são duas situações. Ou são parentes, três situações, ou são parentes do William Batista, ou é o próprio William Batista, ou é aquele Zé Mané que vive criando fake aqui e tá fazendo mais fake falando isso. Porque não há a menor condição de falar que o William Batista é treinador de futebol profissional nesse momento. É a menor condição de falar um negócio desse. Segue o jogo aí, já. Tá certo. Alexandre Basile dando boa noite, contra tudo, contra todos. Carlos Antônio falando que se o Gustavo tivesse aí, o campeonato seria outro. Laura Grise falando que o VAR fez duas intromissões absurdas. Grande Aldir Balduelli está aqui dando boa noite. Eric Malaco também mandou aqui os coelhinhos aqui. Emerson Mascarenhas, boa noite. Valentim começa a acertar o time, mas as escalações iniciais nos deixam com muitas dúvidas sobre o desempenho dos jogadores nos treinos. Hamilton Silva, ganhamos, vitória. Bom demais. Geraldo César falando que começou a chover na nossa horta, jogamos mais entrosado. Luke BM, Elisari correu com o freio de mão, correu de jeans molhado mesmo. Ontem demorou 2 horas para finalizar uma bola cara a cara com o goleiro. O Elisari ele é um jogador que me chama a atenção por alguns motivos. Primeiro que ele é argentino e não tem aquela raça que a gente queria que um argentino tivesse, né? Segundo que, assim, ele toma decisões muito acertadas e toma, na mesma proporção, decisões extremamente erradas. É um negócio de louco. É uma coisa... Eu costumo defender o Elisari, assim, eu até gosto do futebol dele, como segundo volante ali, mas ontem, em especial, ele estava muito abaixo da gente. E quem estava muito bem ontem, de novo, gostei muito, inclusive ajudando em saída de bola difícil ali, é o Felipe Amaral. Ela está recuperando. O Valentim recuperou ele mesmo. Eu, apesar de achar que o jogo dele ontem foi bem meia boca. Talvez dos piorzinhos da fase Valentim aí. o Wender Pinheiro, se o Coelho ganhasse mais 5 partidas direto, temos chance de subir ainda. Nossa senhora, tá fácil, hein? Eu fiz essa conta, eu acho que não dá, não. Nem ganhando 5 seguidas, a gente é muito pouco para tirar. É, nós temos 33 em disputa, cara. Nós estamos com 30 pontos. O Coelho é esse. Acho que se a gente fizesse todos os pontos, ainda assim fica muito difícil, porque a galera de lá não vai perder tanto assim. Então, o problema maior é esse. Tem isso também. Hernani Barbosa falando que sofreu muito. Matheus Eduardo, se o Gustavo ficar para o ano que vem, será ídolo. Está salvando demais. E essa defesa tem que ser trocada. Júlio Emerson tem que jogar no lugar desses patetas. Lélio Dias, a assistente que estava no VAR, fez de tudo para tirar a vitória do América. Impressionante. Cláudio Monteiro, boa noite, amigos. Grande vitória do Coelhão amanhã. O milagre foi o juiz não ter seguido o VAR. Aquele lance do Brás que anulou o gol, Deus nos livre, já deu um alento. Laura, nem junto ao América amanhã, não. Hã? Tem jogo do América amanhã, não? Grande vitória. Vitória do Coelhão mandou... ontem, né? Essa mensagem está desde sábado, hein? Pode ser. O Lauro está lembrando aqui que o Londrina rescindiu o contrato do Tauan. Juan Carlos Martins. Boa, amigos, boa noite. Já podemos voltar a sonhar? Eu acho que se o sonho for ficar na B, eu acho que dá. Mas que isso é difícil, na minha opinião. É, Lúcio Melo, Zaga só levou um gol em 4 partidas. De quem é a culpa? Do Gustavo. Tomás Drummond, boa noite, Decas. Ontem evidenciou que o Miguelito deveria ter ido pro jogo do Paysandu, pelo menos para entrar no segundo tempo. O Valentim, não sei. O Valentim dá uma explicação sobre isso e ele fala que quer um jogador 100%. E não sei. Ah, mas eu vou falar com você que eu prefiro o Miguelito 30% que o Bigode 100%, viu? Sinceramente. Ontem fez mais um jogo horrendo, viu? Sem brincadeira, eu não... Teve um lance no primeiro tempo que foi um pouco... Não foi tão bem cruzado, mas foi... a gente pegou a bola pela esquerda, foi até acho que o Paulinho ou o Stênio que chegou para cruzar. E ele cruza a bola pra área, e aí o Bigode tá, tipo assim, bem longe de completar a bola lá dentro. Então, assim, aí, de fato, fica difícil. O Miguelito chegou pra aproximar no centro da área pra fechar a jogada, né? Então, nem isso ele faz. Até hoje, até com um falso 9, o cara pra pisar na área, o Miguelito tá fazendo melhor, né? Então, não justifica, não, porque o pessoal cria uma jogada ali e não tem ele pra concluir. Então, dificulta defender ele, assim. Pois é. A justificativa do Valentim na entrevista é que ele precisa de jogadores que ele possa trocar, né? Tipo, ele que não é só um time titular e tal, não sei o quê. Eu achei papo. Eu achei conversa fiada isso aí, né? Não? Eu até acho que vai motivar. Você fala que ele fala que é tão importante quanto quem começa e quem termina, já que tem 5 trocas. De fato, você troca uma boa parte do time, né? Só que assim. Ai, ai. É pra motivar e. Ele podia terminar a partida, deixa, já que é assim, é tão importante, deixa ele entra ali nos 47, com o jogo já ganho. Então... Cara, quem joga bola tem que jogar, não tem jeito, cara. A gente já falou isso aqui várias vezes. Quem joga bola tem que jogar. O treinador que se vire, pra achar espaço pro cara que joga bola jogar. Entendeu? Então, e quem não tá tendo, e quem tá em má fase, quem não tá rendendo, precisa sair, não tem. Não pode ter nada diferente disso, né? Então, acho que isso aí é importante. Uma curiosidade é que ontem, provavelmente, o América será notificado pela quantidade de crianças, viu? A CBF limita o número de crianças a 22. Eu contei 41. Para quem fala que torcedor do América é torcedor de velho, que só tem idoso, agora a gente vai ser notificado pelo número de crianças, tá vendo? Olha, cara, agora eu não consigo entender que idiotice de protocolo, por que limitar 22, cara? Que diferença isso faz pro jogo? Me explica que diferença faz pro jogo entrar 22 crianças ou entrar 66 crianças. Que diferença isso faz pro jogo, cara? O jogo melhora ou piora por causa disso? Sinceramente, viu? Mas certamente a gente vai ser notificado aí, vai ter que pagar alguma multinha. Mas a turma estava toda lá embaixo para autorizar isso, então paciência, não foi feito por erro, não. E é bonito demais ver a molecada entrando, porque é isso aí, a gente tem sempre que investir na criançada, moçada, não tem jeito. Contudo, eles aí são o nosso futuro, né? Essa é a verdade. A zaga ontem, e aí eu falo de zaga, mais laterais. Ricardo Silva e Lucão, pelo menos, não entregaram nenhuma paçoca, embora o Ricardo Silva quase fez um gol contra logo no começo, né? Quando eu vi aquela jogada, eu fiquei com medo. Ontem eles não entregaram nenhuma paçoca, real, assim, nenhum lance claro, sim. Mas é muito impressionante como que, quando o América saía com a bola, perdia a bola antes de chegar na área adversária. Praticamente todas as posses de bola do Curitiba resultavam em alguma finalização ou no gol ou para fora. Então eles não cortavam nada também. Não é culpa só deles, era o sistema defensivo como um todo. Mas o Curitiba tinha uma tranquilidade enorme de sair trocando bola e alguém chegar cara a cara. Pô, eles finalizaram 3 vezes dentro da pequena área durante a partida. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Alguma responsabilidade eles têm. Eu vejo isso aí e ontem, de novo, eu não quero botar aqui a cabeça do Paulinho a prêmio, não, mas eu continuo dizendo, tá faltando confiança para ele, tá faltando a turma dar confiança para ele, falar, meu, se é para errar, erra para frente, chuta para frente, para com esse negócio de voltar a bola, né? Isso é... O Paulinho já fez bem uns 10 jogos esse ano, não fez? Acho que até mais, força na força, mas sim. Eu acho que, de fato, só que aí esse é um trabalho pro Valentim, né? Sim. De trabalhar com ele ali. Sim. E o Valentim foi lateral, né? Então, assim, é algo que ele consegue trabalhar bem, é isso, explicar para ele e tal. Aí até que ponto ele vai colocando para trás por recomendação do treinador, até que ponto é só falta de confiança, ele faz o mais fácil. Mas, assim, se for falta de confiança mesmo, acho que o Valentim teria condição de trabalhar ele. Sim, é o que eu penso também. Eu não coloco a culpa nele. Provavelmente isso é orientação, sabe? Mas, o lance que o Paulinho errou no final, e 2 bolas estavam com ele, e ele entregou pro Curitiba fácil, eu nem achei que foi... Eu achei que foi nervosismo mesmo. Tem um que ele foi chutar com a esquerda, só que o pé de apoio direito pega e vai pro lateral. E o outro, ele dá um chute, uma bola pega de raspão na perna e sai errado. Então, acho que foi nervosismo. E no final do jogo ali, pressão, ele querendo dar uma bica pra frente, errou. Eu achei que foi mais isso. Pois é. Mas é preferível errar pra frente, cara. Sabe, é o que eu penso. Ele não pode ter esse medo. Se ele vai, se ele sobe, acaba de subir. Entendeu? Joga para frente. Então, isso eu acho que é uma questão que, se for uma orientação do Valentim, e não sei se é, porque isso também na época do Anderson era assim, nos jogos que ele fez com o Anderson. Então, não sei. Mas eu não quero colocar a cabeça do cara a prêmio, não, igual muita gente já tá fazendo aí. Eu não acho que é para isso ainda, não. E eu acho que ele é um lateral promissor, viu? Eu gosto dele. Eu também. Eu só acho que ele é uns errinhos que ele tem que parar de cometer. Eu acho que ele foi vítima da situação que ele começou a jogar. Porque ele, de fato, quando o time estava mais encaixado, Mineiro e tudo, ele não jogou, não teve chance. Ele teve que virar titular, porque todo mundo machucou, para jogar uma Série B num time completamente desorganizado. Então, assim, aí ele, de fato, fez coisas legais, teve falhas. E no menino, você tá começando ali, pode ser aquela história, você não tem repertório, se você falhar muito ali, você se queimou, você queimou sua chance no profissional. Até porque a gente não tá falando, ele não tá errando no Flamengo, que você pode cair ainda e ficar na Série A, você tá errando tipo no América ou na Série B, então assim, dificilmente você vai conseguir um outro time num patamar maior. Sim. Então o cara fica mais, mais difícil, então, você tem que dar um pouco mais de tranquilidade. E aí acho que faltou os treinadores que passaram dar essa tranquilidade pra ele. O Willian, que a gente podia fazer, foi o que não confiou nada. O Anderson foi o que teve que colocar porque não tinha mais nenhum para colocar. E aí ele teve que atuar porque não tem mais nenhum. E assim, aí quando o Dalber vai voltar, né? Que ele vai poder entrar numa melhor e tudo, o Dalber vai machuca de novo. Então, tipo, é você mesmo. Então, vai indo. E aí acho que faltou uma transição um pouco melhor para ele. Porque, ó, ele na base, ele é lateral ofensivo, ele chuta bem pro gol, batia falta. Então, assim, ele se desenvolver legal, acho que ele pode ajudar. A questão é só saber trabalhar direito para não queimar o menino, né? É o que eu acho também. Eu acho ele promissor. Tem que dar confiança para ele aí. E, igual eu falei, errar para frente. Errar para trás é bobagem, né? Porque ele perdeu essas bolas aí, preocupado em voltar a bola. Então, acho que é preferível errar para frente aí mesmo. O Renato Pena está aqui com a gente. Valentim está contando com o Jacaré, hein? Haja coração, amigos. A Di Balderini está falando que nunca sofreu tanto. Gustavo Rodrigues, boa noite. Tem gente que adora ser viúva de jogador e técnico. Até viúva do Mateuzinho existe. Por incrível que pareça, temos que olhar para frente. Hoje tinha um pessoal discutindo num grupo aí mesmo, porque aparentemente surgiu uma proposta pelo Mateuzinho, e o povo estava falando que foi dispensado por erro. Meu Deus do céu, acho que o povo não viu o mesmo jogo que a gente, não. Grande Gilberto Weber, boa noite, pessoal. Saudações americanas de Vila Velha, abraço ao pessoal do Coelho dos Vales aí. Luke BM, gostaria de saber do Departamento de Estatística do Decadentes se o Ricardo Silva tem mais gols contra ou a favor. Isso aí nós temos que pedir para o Arthur Mendes, para ele levantar isso para nós. Augusto Rezende, grande Augusto, que eu não consigo encontrar com ele no campo mais. Paulinho precisa ir na linha de fundo e perguntando do Rafa Silva. E aí, o que vocês acharam do Rafa Silva ontem? Fez o gol, né? Ele não fez nada. Ele fez uma assistência para o gol do Júlio, né? e que o telão meteu o arco de todo tamanho, 99, Breno Teixeira. Não, mas que dureza. Eu acho que ele o gol foi mal anulado, na minha opinião, né? Mas uma coisa que eu sinto falta, na Série B, tem que ter um atacante, que assim, a bola pipocou dentro da área, você chuta. Fica parecendo que todo gol tem que ser jogadinha trabalhada, cruza pra cá, cruza pra lá, a bola pipocando dentro da área, tem que ter alguém pra chutar. E pelo menos ele fez isso. Só não valeu o gol porque o juiz anulou de maneira incorreta, mas eu queria ver mais ele em campo. Minutário, você acha que tá faltando Titi Ortiz nesse time? Cara, engraçado. Que Titi Ortiz e Dalbert, né, que chama o lateral que a gente trouxe do esporte, é Dalbert, né? Eles estão no álbum de figurinha, cara, no time do esporte. Eu falei, gente, o time do esporte merece cair mesmo. Puta que pariu. E quem trouxe esses dois também merece um tapa na orelha pra ficar esperto, né, bicho? Puta que pariu, que jogador medíocre. Quem trouxe já tá desempregado no momento. Ai, que doido, bicho. Sinceramente, não dá. Vamos falar então. Em primeiro lugar, vamos falar desse. A gente comentou do VAR rapidamente, mas hoje os assuntos, um dos grandes assuntos dos grupos do América hoje foi esse segundo gol. Já fizeram Ctrl-C, Ctrl-V de livro da FIFA, de tudo quanto é regra, de tudo isso, mas nada me convence que a bola não bateu aqui em cima no ombro do Júlio. Não, e não tinha jeito dele tirar, porque estava com o braço assim, meu amigo. Não tem jeito de tirar mais que aquilo, não. Só se você quebrar a clavícula do sujeito. Não tem jeito de tirar mais que aquilo. É porque eu não sei nem se pegou, de fato, aqui. Porque na explicação da FIFA, né, só levantou um pouquinho. Se o Júlio está com o braço aqui e ela pega aqui, ok, você anular. Isso. O Júlio, porque é tá o tal de risco de imediatez lá. Se você coloca o braço aqui, você consegue perceber que o que está aparecendo aqui não é meu braço, é as minhas costas. Se eu virasse aqui, só não sei se vai dar para ver direitinho, aí, vou tirar o fone, só para... Thales, olha sensualizando, Thales. Olha lá, nossa senhora. Dá para ver que o que aparece ali é mais as costas do que o braço. Então, assim, o ângulo que pega, e aí nas fotos que eu coloquei no grupo, a camisa que eu coloquei era boa para isso, porque a manga é toda branca e a parte de trás é verde. Você consegue ver que aparece só a parte verde. A camisa do Júlio, a manga é preta e aqui a primeira listra é preta. Então não dá para saber se está pegando no ombro, aqui, se está pegando de fato nisso aqui que ficou um pedacinho, ou se está pegando nas costas. Tanto é que quando ele pega no meu pau, senhor. Ui! Não, ué. Pegação do caralho, porra. A bola, ué. O que eu posso fazer? E aí, eu gosto de falar, você pega a parte do VAR, ela vê essa câmera onde tá pegando, tem que ver onde que tá batendo, coloca a outra câmera pra mim. Aí a câmera que tinha uma imagem horrível, ela fala, pegou no cotovelo. Se tem lugar que não pegou, foi no cotovelo. Isso dá pra ter certeza. No cotovelo dentro da barriga. No cotovelo certamente não pegou. Se tivesse pegado, a bola tinha desviado de um jeito que não foi ali, cara. Então, assim, a questão que eu coloco é: não dá. Eu não consigo ter certeza se pegou no ombro, se tinha uma parte do tríceps dele aqui para trás e pega no tríceps, ou se pega um pouco nas costas, ou se pega meio que no ombro e nas costas. Não dá para ter certeza de onde pegou, pelo movimento que ele está fazendo. Mas se você não tem certeza, você não pode anular. Então, mas aí eu vou no espírito da regra. Vamos ver a imagem do jeito que está ali o Júlio. Tinha jeito dele tirar mais o corpo do que ele tirou? Não, mas não tinha. Não tinha jeito, cara. Mas é porque a regra, essa regra é meio burra e fala que se pegou, independente se está colado, natural e tudo, não pode ter, é porque o que eles falam, não pode ter gol de mão no futebol, nem que seja completamente aleatório. Então, essa parte é. E aí colocaram que aqui faz parte de mão. Então, a regra é essa. Só que a questão é, você só pode anular se você tem a certeza absoluta de que pegou nessa, numa parte que é considerada braço. E não tem imagem nenhuma que você consiga ter certeza absoluta que fala, pegou aqui, pegou no cotovelo, pegou no... Mas eu acho que no cotovelo não pegou com certeza. Mas assim, não. Pegou no ombro, eu, na minha opinião. E até onde o Júlio aponta, né? Quando ele tá justificando, até depois do jogo, né? No vídeo que saiu agora há pouco no pós-jogo, ele fala, não, pegou aqui, ó. Ele fala que pegou no ombro. E é onde eu acho que pegou mesmo, pela imagem, né? E aí essa parte do ombro aqui, que é onde deve ter pegado, por como estava o braço dele, que estava para frente, então você não consegue mais ver o seu tríceps está aqui para dentro, está escondido pelas costas. Aqui é a parte do ombro dele, aqui não é mão. Então assim, a questão é essa, não dá para ver, ainda que tivesse pego, não dá para ter certeza que pegou aqui. E se ela não pode falar onde pegou, você não pode falar que pegou na mão para anular um gol. E o VAR, nesse aspecto, fala. Só pode intervir se você tiver 100% de certeza. E aí, de novo, o áudio dela, ela fala. O braço está lateralizado, o que não estava. Então, ela já presumiu a posição do braço dele, que estava errada para o lance. Uhum. Depois ela vê de frente e fala, pegou no cotovelo. Então, é mão daquela que aguentou lá, vou anular. Então, assim, o áudio dela briga com as imagens que ela tá vendo. Aquilo que ela até falou, eu queria muito que o juiz tivesse ido ver, porque ele podia ter uma reação igual ao pênalti. Peraí, você tá vendo que pegou esse negócio aonde? Tipo, não consigo ver, não consigo saber onde pegou. Talvez ele anulasse, mas... Quando a gente tá em reunião do Teams, que parece muito com esse formato aqui, tem um negocinho que você aperta, assim, com a mãozinha pra você falar, sabe? Podia ter isso aqui também, né? Porque pra gente falar. Aqui também tem, é só você apertar esse negocinho aqui, ó. Aí você faz um barulho, e aí a pessoa sabe que dá pra parar. Ah, você eu não sei dessa porra, não. Sim. Caralho. É, tá no react, hein? Diga, menino Thais, eu quero ouvir sua opinião. Minha opinião é a seguinte, já agora que o Lucas tá usando o celular mais perto dele, você viu que ele deu uma mexida no cabelo. Eu acho que ele tá preocupado com a calvície, pelo jeito que ele tá mexendo com a... Balangou pra lá, balangou pra cá, eu acho que ele tá preocupado. Você viu que aqui formou uma xoxotinha, né, na hora que tava aqui, ó. Tá vendo, ó? Formou uma pequena xoxotinha aqui, ó. E ele deu uma mexidinha pra lá, mexidinha pra cá, eu tô achando que ele tá começando a ficar preocupado com a calvície. Já tem 3 anos já. É, meu filho, isso é o que o segundo filho faz com a pessoa. Nós que estamos no primeiro aí, ó. Segundo filho faz isso com o sujeito. O cabelo acaba, o negócio fica feio, viu? Não, olha as orelhas desse menino, a olheira desse menino, gente. Tá dando até dó, é só pra você ver. Menino Lucas, o celular não tá te ajudando. Pode voltar pra aquele computador ruim, seu. O problema é o computador é bom, só que o sistema, sei lá o que acontece. Hoje não funciona nem a câmera, nem o áudio. Pode. E sobre o lance, que era o assunto, eu compactuo de opinião de Felipe aí, ó. Porque você disse, imagina discordar da opinião dele, é mais meia hora, eu concordo. Vencer pelo cansaço. Eu concordo pra caralho com o que ele falou aí. Que sacanagem, viu? Ai, ai. Bom, e depois tivemos o caso do pênalti, e aí a gente já... Mas agora, perdão, agora só falando sério. Ok, teve problemas e tudo ontem, mas o América é muito... O América com o VAR é outra coisa. Eu prefiro muito mais com o VAR. Nossa, o VAR a gente já tomou muito no cu, viu? Nossa Senhora! Inclusive, quando a gente estava na Série A, a gente era bem beneficiado, por isso tinha muitas decisões erradas de campo que o VAR salvava. E o VAR salvava. Ontem, em especial, a pessoa que estava lá no VAR resolveu jogar contra. Graças a Deus que deu errado. Nossa Senhora. É, eu prefiro pensar que não foi no Independência o problema. Pelo que eu vi, foi no Brasil o problema. Vários reclamando, cara. Porrada de gente reclamando. Porrada de times reclamando. Teve do Palmeiras, teve do Grêmio. Foi uma rodada complicada. Nossa, cara, foda, cara. É isso aí. O Atlético também reclamou. Bicho, foi uma porrada de time, cara. Geral. É, assim, num resumo, nossa arbitragem, ela parece muito com os nossos dirigentes, né? Muito ruim. Marco Antônio Silva Reis, boa noite, pessoal. Festa maravilhosa que as nossas crianças nos proporcionaram junto com o substituível Miguelito. Lúcio Melo, Tauan fez o Zeca do Coxa. Volta no comentário, Jair. por favor, do Marco Antônio. Há uma teoria que é o seguinte, mesmo quando você escreve errado, quem está lendo consegue ler certinho. O insubstituível que você leu aí, ó, está muito diferente do que você leu. E você nem percebeu que estava errado. Eu li outro dia sobre isso, cara. Insubstitutível. É. Se você escreve palavras certas juntos com palavras erradas, a pessoa lê numa boa, vai embora. Tá certo. A Panini então é mestre nisso, né? Matheus Eduardo, Paulinho não era um lateral ofensivo na base, ele normalmente cruzava ou chutava da intermediária, não subia muito a linha de fundo, era um lateral defensivo. Então, no profissional não tá sendo nem defensivo. Flávio Azevedo está falando, para que perder tempo com a arbitragem? Perdemos o jogo, vocês não conhecem os detalhes da regra, não percam tempo. Nós estamos discutindo exatamente a regra. Flávio, meu amor, mas... E ele está aqui xingando de novo, parem de falar mal do Paulinho, não vamos parar não, Flávio. Você é muito chato, chato. Professor Flávio é muito chato, mala sem alça. Pronto. Você fez igual o craque Daniel agora, gostei. Ô Flávio, estou brincando com você, viu? O primeiro comentário dele, bobagem. Mas o segundo eu concordo, sim, com essa relação que a gente tem com a base de. Ou é um craque ou não serve para nada. É, nunca tem um meio. Assim. Nunca tem um jogador que é meio termo, né? Mas eu acho que é porque ele deve estar atrasado no programa, na parte que a gente falou mal, porque depois a gente ainda falou que ele é promissor, que ele quer jogando, mas enfim. E eu discordo de vocês, eu não vejo ele promissor em nada. É, porque o Brasil é tão carente de lateral que a gente já vendeu um lateral improvisado antes do menino ser formado. Então. É só ver Paulinho, a seleção, gente. Os dois laterais da seleção é um pior que o outro. É, se pro Paulinho valer uns 5, 6, 7 milhões de reais aí, é tranquilo. E pra gente isso é dinheiro. Ó, você pega os laterais que são convocados aí, tudo ruim, tudo ruim. Não tem um que salva, que você fala assim, esse aqui é o lateral da seleção pra ir pra Copa. Cada um pior que o outro. Nosso melhor lateral direito é um zagueiro da base. Então só aí você vê como é que é difícil. É isso aí. Grande Eliel, ontem foi sensacional, meus caros. String Ampere, gosto do Paulinho, bom jogador, tem muitos piores que já passaram por ali. Mas isso aí, o String Ampere, em todas as posições da América, sempre teve um pior que passou por lá. Fato. Isso é fato. O Jorina aí não nos deixa mentir, né? E continua aí, assombrando o CT. Hoje saiu uma notícia, mudando agora de assunto, ontem saiu uma notícia que deixou o torcedor americano muito chateado, que foi o falecimento do Neneca. O América teve dois goleiros chamados Neneca, né? Um nos anos 80, 70, 80, e o que a maioria de nós viu, que é aquele que estava com a gente no time de 2011, naquele time, né, que a gente ali, naquela luta toda ali, foi um goleiro que marcou época, né? Para nós aí. Faleceu hoje, ele era coordenador técnico do União Rondonópolis e faleceu, parece que em campo, né? Pelo que eu entendi. Não, ele passou mal depois do jogo, mas tá. Chegou pro hospital. Ah, tá. Então ele passou mal no campo, é porque eu fiquei um pouco na dúvida disso aí. Então ele passou mal em campo e faleceu no hospital. 45 anos, gente, muito jovem, né? Isso aí realmente muito jovem e uma grande perda aí para nós americanos. Nossos sentimentos aí à família, aos amigos e saibam que o Neneca estará sempre aí com a gente na nossa história. Tem algumas camisas dele aqui, porque realmente foi um goleiro que marcou muito para quem viveu aquela geração. Como eu disse no começo do programa, mastigou vidro junto com a gente. Vocês querem complementar? Ele foi importante na retomada, ele substituiu o Flávio ali naquela, acho que na subida da Série B para A, né? Se não me engano. E deu continuidade no processo. E já chegou a ser, tá no elenco junto com o Flávio, né? Que infelizmente é uma triste coincidência nesse aspecto, né? E foi bem, naquela época a gente trocava de goleiro e viu um bom. Depois saiu o Neneca, veio o Matheus, né? Depois o Matheus veio. Tudo bem que depois o Matheus a gente teve duas peças não muito boas até chegar o Zé Ricardo. Então, na época, quando a gente trocava de goleiro, a gente acertava, né? Bom, saudades da gente fazer umas transições assim, no gol com essa competência, né? Isso aí. Realmente é um goleiro que deixou saudade aí. Nino Tales, quer complementar? Cara, o Neneca participou de ficou aqui, acho que de 10 a 13 ou de 11 a 13, alguma coisa assim, eu não vou me recordar o tempo que ele ficou, não, mas ficou um tempo bom. A gente acha que a gente chegou a jogar com ele na Arena do Jacaré, né, na época. Sim. Na Arena do Jacaré, por causa daquela questão de reforma da independência e tal. Ele jogou 11 e 12, se eu não me engano. Enfim. É muito novo, né, cara? É muito novo, 45 anos ele tá ali na... Hoje em dia tá na metade da vida, vamos dizer assim, né? Então, partiu cedo. Uma pena. Eu sou ruim pra esse trem de falecimento, não sou bom pra esse trem, não. Ó, rolou a musiquinha aí. Pessoal, vamos pra Bale com a Latina? Então vamos lá, votação via x.com. Vamos começar pelo Bala. Ganhou Gustavo com 67,4%, seguido de Tauan Williams com 19,6%, Miguelito com 13% e Júlio com 0%. Essa votação do Miguelito me impressionou aí, hein? Felipe. Gustavo. Lucas. Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Thales. Júlio, pô, o cara tá com 0%, pelo menos 1% ele vai ter, caralho. Todos os quatro aí mereciam um pedacinho da nota, mas eu acho que o grande, eu vim falando isso em alguns momentos aqui, que começar o jogo perdendo, como a gente começou a perder, perdendo a maioria dos jogos da Série B, tomava um gol ridículo, ou um pênalti, ou algo assim, e o jogo, e o esquema de jogo ia pro sal, o Gustavo ontem garantiu que isso não acontecesse. Então eu acho que eu também vou dar meu voto pro Gustavo aí. Colatina, voto via X, ganhou o William Bigode com 66,7%, seguido de Elisari com 15,6%, Stênio com 11,1% e Cauã Diniz com 6,7%. Felipe. Bigode. Lucas. Votando Bigode também. Thales. Cara, o Bigode, ele é aquilo ali, cara. Um jogador em fim de carreira, um jogador que não deveria ter vindo, um jogador que tá jogando uma posição que não é a dele, até que com o Valentim, até que ele consegue ali flutuar, vamos chamar assim, com o Arthur, né? Mas mesmo assim, mais uma das contratações equivocadas do Zé Ruela lá. Então não vou votar nele não, cara. Vou votar no, dessa vez... Meu voto vai pro... Como é que chama, gente? Que menino Cruzeiro? Stênio. Que fez uma última boa partida dele. Deve ter umas três partidas, tá? Ele vem numa fase muito ruim. Ruim assim, não é o meu... Eu vejo um potencial muito maior nele. Quando aquele menino foi pra Portugal lá, o Cabeludinho, ele fez boas, pô. O Stênio substituiu ele bem. Eu fiquei empolgado. Falei, não, não que eu sentisse alguma saudade do Cabeludinho. Mas pelo menos, eu falei, vai suprir a ausência do Cabeludinho. Mas agora, nem isso. Tô bem abaixo mesmo. Perdendo bolas bobas. Enfim, eu vou de Stênio. Ok, show de bola. Eu vou de Elisari. Elisari ontem estava muito mal. Lento, disperso, perdeu bolas onde não pode perder. Então, eu vou de Elisari. Mas ganhou aí o William Bigode, o nosso colatino aí. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Ah, beleza, hein? Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar. Esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vamos lá. Primeiro vamos falar do futsal. Futsal, a gente jogou a primeira partida da final do torneio metropolitano e a gente foi superado por 4-2 pelo Minas Tênis Clube. E tem agora o jogo da volta, né? É muito difícil, porque o Minas é um time com muito mais investimento que a gente, é quase injusto a comparação, mas que ainda não marcaram quando será o jogo da volta. E a gente vai ter esse final de semana, no sábado, o primeiro jogo da próxima fase do Brasileirão de Futsal, que vai ser contra o Sport Clube Itaipu, às 5 horas da tarde, no ginásio de Nova Lima, ginásio Oswaldão. Então, torcer aí, vai ser um jogo muito difícil, né? Uma equipe muito forte. A gente não classificou bem na primeira fase, então, torcer aí para a gente fazer uma boa partida. Quem sabe passar de fase, já que a gente fez um milagre no finalzinho aí da primeira etapa. Nos torneios, no Campeonato Mineiro de Base, no Sub-15, a gente, depois de uma estreia muito boa, né, no octagonal final, que a gente fez 5-0 contra o Bonfim, a gente manteve a boa fase e ganhamos de 2-0 do Atlético. Então, nesse momento, o time Sub-15 líder do octagonal final. Inclusive, bom observar uns talentos aí, porque o Sub-15 tem feito um campeonato excepcional, viu? Só uma derrota até agora. Ganhamos agora de 2-0 do time do Atlético. Então, aparentemente, uma boa safra aí no Sub-15 esse ano, para subir para o Sub-16, Sub-17 ano que vem. Já no Sub-17, decepcionamos absurdamente, perdemos de 4-0 do Atlético. Nesse momento, não, a Federação Mineira não divulgou ainda a classificação do octagonal final, mas a gente perdeu o primeiro jogo do Bonfim, agora o segundo jogo do Atlético, então com certeza a gente está na lanterna do octagonal final. E no Sub-20, infelizmente, também decepcionamos. Perdemos de 3-2 para o Atlético, e no octagonal final ainda somos os líderes, com 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, mas podemos ser ultrapassados pelo Cruzeiro e pelo Coimbra, que tem um jogo a menos. E tivemos também na semana passada as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, tivemos um jogo duríssimo contra o Palmeiras, seguramos até onde deu, mas infelizmente as espartanas foram superadas por 3-0, e demos adeus à Copa do Brasil feminina, mas fizemos uma boa participação. Se eu não me engano, a premiação foi 60 ou 90 mil, alguma coisa assim, está ajudando a pagar o projeto. Acho que é isso, não tem mais nada de esportes especializados, não. Bacana. O próximo jogo, então, quinta-feira, contra o Atlético Goianiense, fora, quinta-feira, 21h30, né, se eu não me engano. Fim de rodada, isso, quinta-feira, 21h30, fim de rodada, a gente, para quem gosta, tem bastante time para secar aí, basicamente o Botafogo, o Amazonas e o Volta Redonda, que jogam na quarta-feira contra, apenas o Volta Redonda joga em casa. Os outros dois jogam fora. Eu acho que para secar mesmo é mais o Botafogo de Ribeirão Preto. Porque os demais, mesmo se ganharem, não passam. Ah, no número de vitórias, é verdade. Né? Então, acho que eu sou CRB desde criancinha. Então. Mas essa turma que está lá embaixo, quanto mais forem perdendo pontos, melhor. Vai pegando, deixa eles ir pegando a vaga do Z4 lá, que menos uma pra gente cair lá dentro. E claro, nós precisamos ganhar o nosso, não tem nem que ver, né? Então, quinta-feira, 21h30, temos um jogo aí fora. Jogo difícil, hein? Acho um jogo difícil pra caramba. Até de Goianiense é um time chato pra caramba. Dificílimo. A boa notícia é que eles vão estar com 3 desfalques do time titular. Então, pelo menos, eles não vão estar completinhos. Um deles é o bom, lateral. Sabe... Oi? Não sabia disso, não. Que bom, hein? Foi que receberam um terceiro cartão amarelo na última partida. Então, pelo menos, ajuda. Não, maravilha. Já é um apoio aí, quem sabe. Né? Ganhar, gente. Guilherme Romão, que é lateral esquerda, que é bom de bola. E os outros dois eu não conheço, que é Cauã e Hadsley, que receberam suspensão. Beleza. Menino Thales, Felipe, como é que é? O que vocês esperam desse jogo aí? Eu acredito que vai vir mais 3 pontinhos, né? Suado, sofrido, mas vamos conseguir. É, uma vitória nos dá uma tranquilidade que a gente há muito tempo não tinha no campeonato, né? É, se a gente ganhar essa fora aí, a gente joga logo na segunda seguinte contra o... E aí já em casa, na segunda-feira, contra o Volta Redonda, que é um time que tá brigando lá embaixo também. Então é mais um jogo pra gente, naqueles chaves a gente precisa ganhar também. E agora eu vi que ganhar do Volta Redonda em casa é tranquilinho, né? Não fala isso não, bicho. Não zica o negócio, não. Não, meu Deus. Calma. 6 pontinhos aí pra gente dar uma respirada e ficar mais animado. Nossa senhora, se ganhar... Ontem já tinha figurinha do Real América, do Real Madrid América. Imagina se fizer 9 pontos em 9. Aí acabou. A bipolaridade se instala. Eu acho que assim, as próximas três rodadas são bem delicadas, assim, e sendo realista, né? Buscar um empatezinho contra o Atlético Goianiense não é nada mal, ainda que a gente volte para a zona. Porque a outra rodada é contra o Volta Redonda em casa, que a gente tem a obrigação de ganhar, por mais que a gente sabe que nosso time também não está lá dando muita confiança, e depois a gente ainda pega o Ferroviário fora, né, que é um time que está brigando com a gente. Então, assim, são três rodadas que vão ditar muito o que vai ser depois a sequência, né, das últimas 8 rodadas finais. Aí. Isso aí. Temos um programa? Então é isso aí, passada. Domingo, de volta ao horário normal. Né, já que o jogo é na quinta-feira. Boa semana a todos, semana de vitória é sempre melhor. Grande abraço, gente, até mais. Até.